ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dolida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. E ela fica imóveis terça-feira vindoura, agora estará em festas, pois a diretora da La Fique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt, estará recebendo os parabéns a você pelo seu aniversário natalício. Parabéns do seu sócio, Sr. Dario de Barros Carvalho, de toda a equipe da La Fique Imóveis, de seus familiares e também de suas inúmeras amizades. Dona Maria Alice Bittencourt é uma pessoa de fino trato, ela que é muito querida, ela que é bastante dinâmica, ela que realmente sabe fazer e manter amizades, ela que é talentosa como empresária, também recebe de toda a equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade, todas as felicitações do mundo pelo seu aniversário que dar-se-á na próxima terça-feira. Parabéns, Dona Maria Alice Bittencourt, diretora da nossa querida La Fique Imóveis. Mas vamos nós com música. Vamos atender ele que é chefe de gabinete do SAAI aqui em nossa cidade. Aliás, a pessoa certa no lugar certo. Uma pessoa muito querida, talentosa, que é o Dr. Carlos Musetti, que está em nossa sintonia e que tem aquele apurado bom gosto musical. Para ele, o Dr. Carlos Musetti é a pessoa certa no lugar certo. Ele que é chefe de gabinete do SAAI, a Inesita Barroso nesta gravação arranjada pelo Guerra Peixe, com excelente coral do Catulo da Paixão, Luar do Sertão. Orlando Silva, cantor das multidões, também desfilando e cantando em nosso coreto, num arranjo do Radamés, do J. Cascata, Meu Romance. Tudo isso para ele, que é chefe de gabinete do SAAI, a pessoa certa no lugar certo, pois ele é de fino trato e é muito estimado e talentoso, o Dr. Carlos Musetti, em nossa audiência. Elisete Cardoso com o Serginho Bittencourt, ambos falecidos, dele Serginho Bittencourt, Naquela Mesa. Saudade do luar da minha terra, lá na serra prateando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Não há, oh gente, oh não, luar nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pega na viola que ponteia e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Mais linda neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta